pensou? Eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo dele, sim. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Defensor, Fred Liel, passou Gustavo Lima, Solto na Night, Hugo e Thiago, Central do Sertanejo na sua quinta-feira, pré-fim de semana, só música boa, energia positiva, você ouve por aqui, Henrique Iglesias e Luan Santana chegando, bailando, dançando no seu rádio. Contigo uma noite.